essa fonte que sacia minha sede. És o bálsamo que sara as feridas. Te darei meu louvor como oferta de amor e me prostrarei diante de ti. Oh, te amo. Te Chamamos Deus.